Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM. A Rádio de Cultura em Curitiba. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Letras mancando no branco, eu que de pouca alegria busco na história vazia, porque da vida só posso. Silêncio faz o tempo desde que resta de dia, na sombra da noite fria, vazia mesmo tão só. Na mesa o papel esqueço o traço de minha agonia, de longe a morte dizia, enquanto desato o nó. Manchas da tinta escura, do nada primeiro risco, ferida que busca cura. Depois a palavra pura, assim com medo insisto, vou gotejando loucura. Fissura. Wagner Hengel. Poesia de uma mulher comum, Neuzy Barbarini. Poesia fácil. Já houve um tempo em que as poesias eram fáceis, nem precisavam ser escritas. Brotavam no aroma da lenha queimando e no quentinho da sopa. Poesia de uma mulher comum, Neuzy Barbarini. À noite, todos os gatos são pessoal, aqui é o Benê Tireia e eu também estou na programação da Rádio Cultura. Thank you. favela, por la misma senda. Que beleza.